O clima tá denso, muito tenso. Às vezes penso e fico a pensar, quantos camaradas estão a se matar. É complicado. Tem muitos manos que estão jogando no time errado. Tá sendo enganado. Não se subestime, vem pro nosso time. Aqui é só ideia firme. Em verdade, contigo que adianta ser o bababam, ser conhecido como assaltante, traficante de primeira classe. Que classe, que nada, você só embaça sua cara na quebrada. Tem dinheiro, carro roubado a hora, onde chega apavora. Mas se vê uma viatura, tem que sair fora. Viver desse jeito nem rola, o que adianta ter bens materiais e não ter liberdade e nem paz de andar tranquilo. Vida de bandido, 24 horas sendo perseguido. Mano, acorda, o crime é sem futuro. Você só para atrás do muro do presídio ou do cemitério. Eu falo sério, não quero ver você queimar no fogo eterno. Por isso eu te alerto, fica ligeiro. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não se apavore, mantenha calma e mantenha calma. Pense bem, o mundo passa, as suas coisas também, mas a promessa do Senhor vai além, é pra eternidade. Escute a verdade, só no caminho de Jesus está a felicidade. Pare um instante pra analisar, com uma mão o inimigo dá, com a outra ele tira. O que vale mais, o dinheiro ou sua vida? Então, e aí noiado, você só vive drogado, fazendo a vontade do derrotado. Anjo querubim que nessa terra foi lançado pra te oferecer drogas, dinheiro, passo só pra ter você como companhia no povo eterno. Acorda, periferi, o inimigo te engana, dá tudo que você quer, riqueza, fama, depois te joga na lama, te deixa na tristeza, te lança na profundeza do inferno. Por isso te aconselho, vai, busca o que é eterno, de outono a inverno, de primavera a verão. Busque a palavra de Deus para o seu coração e seja um campeão. Sai fora da droga e do crime, vem pro nosso time, irmão. Vem pro nosso time, irmão. Mano, fica longe da droga e do crime. Vem pro nosso time, é só ideia firme. Mano, fica longe da droga e do crime. Vem pro nosso time, é só ideia firme. Mina, fica longe da droga e do crime. Vem pro nosso time, é só ideia firme. É só ideia firme. O crime e a droga não compensa, a morte é a sentença, mano, pensa. Você dá uma prensa e fica trincando, enquanto isso seus neurônios estão se acabando. Aos poucos você está se matando, na química do capeta muitos param na gaveta gelada. Que parada errada. Eu vejo os camaradas que caem nessa cilada truta. O que eu te falo é a real. Dizem por aí que a maconha é natural, mas na verdade ela faz mal. Destrói com seu sistema cerebral, por causa dela vi uma pá de mano parar no instituto médico legal. Estou te dando intime, porque eu sei o que é droga e crime. O que é agonia, sei como é meter o cano e sair na correria. Ganhar dinheiro fácil, apanhar em delegacia, humilhação, covardia, altas que também na mente. Você me entende, eu não sou mais um filhinho de crente que nasceu em meio à religião, que conheceu a droga e o crime através dos meios de comunicação. Eu sei como é que é sobreviver na selva, ficar de pé. Sou verdadeiro no que digo, não vale nada, amigo. Crime, droga, sai fora disso, vem comigo. Se torne agora conhecido como um ex-drogado, bandido que conheceu a verdade. A verdade o libertou, que conheceu Jesus Cristo Salvador. Mano, esqueça do passado, não se preocupe, foi por mim e por você que Cristo foi crucificado. Portanto, não importa o que você cometeu, o importante para Cristo é que em vida você se arrependeu. Pois desde que Adão o fruto comeu, nós somos pecadores. Se arrependa e saia desse mar de dores, levante as mãos para o céu. Vem pro nosso time e conquiste o troféu. Se pá, vem pro nosso time, vem pro nosso time. Mano, fica longe da droga e do crime. Vem pro nosso time, é só ideia.